Sejam bem-vindos. Hoje eu queria chamar a atenção para um problema que eu, inclusive, anunciei ali no dois posts do Facebook, que eu anunciei mais ou menos da seguinte maneira: se o sujeito, um cientista, um investigador, descobre algo de importância vital, mas por um motivo qualquer ele não consegue comunicar isso ao restante da humanidade, ou à comunidade de pesquisadores, etc. O que acontece com ele? O trabalho dele foi perdido, foi jogado fora. Então, aparentemente, sim, porque a coisa não se integra na cultura humana, então permanece desconhecido. Por outro lado, é sabido que muitos conhecimentos importantes, com muitos conhecimentos importantes, aconteceu exatamente assim. Quando, por exemplo, eu descobri o negócio da teoria dos quatro discursos, eu descobri também que Santo Tomás e Avicena tinham vislumbrado a coisa, tá certo? E permaneceu totalmente ignorado, ninguém ligou para aquilo e ficou durante séculos como se não existisse. Do mesmo modo, se você pega as obras de Jean Baptiste Vigo, que são tão, tão importantes, das quais sai praticamente toda a visão moderna da dimensão histórica, tá lá em Jean Baptiste Vigo. Ele escreveu aqui no século XVIII, permaneceu desconhecido até o século XX. Muitas coisas acontecem assim. Há elementos da filosofia de Leibniz que só agora estão sendo descobertos, e até da filosofia de Aristóteles, tá certo? Então, como é que fica isso? Isso, a mim, me parece que torna altamente problemática a relação entre realidade, conhecimento e história da cultura. Porque, veja você, se você tomar a palavra realidade como assim, o conjunto, o sistema das coisas e fatos. Eu chamo conjunto ou sistema por quê? Quando eu uso a palavra sistema, quer dizer que são elementos que estão articulados entre si. Mas nós sabemos que, na realidade, tem coisas que não estão articuladas umas com as outras. Como dizia Edmund Husserl, não há uma embriologia dos triângulos nem uma trigonometria dos leões, que são dimensões que são completamente heterogêneas e incomunicáveis. Isso também existe na realidade. A ideia holística de que tudo tem a ver com tudo, ela é errada. Muito tem a ver com muito, mas nem tudo tem a ver com tudo. Então, articular, quer dizer, a ideia de conjunto, quer dizer que é apenas uma somatória, com a ideia de sistema, e articular dialeticamente, acho que isso nos dá também uma ideia do que entendemos por realidade. Também falando coisas e fatos, porque fato é aquilo que sucede, aquilo que acontece, né? E uma coisa, você não pode dizer que ela esteja acontecendo, uma pedra está parada no chão não quer dizer que ela está acontecendo. Bem, você pode dizer isso, mas o modo de presença de uma coisa não é o modo de presença de um fato. Claro que uma coisa é um fato, tá certo? Ela existe de fato, e um fato também se compõe de coisas, um fato que se passa com coisa nenhuma não é um fato. Então, também aí você tem uma relação dialética de fato e coisa. Então, vamos dizer, a realidade é o conjunto ou sistema, conjunto e sistema dos fatos e coisas. E se você. O que é o conhecimento humano? Bom, é o conjunto, o sistema daquilo que um grupo de pessoas muito inteligentes e muito letradas sabe num determinado momento. Não é isso? Ou até aquilo que sabe ao longo dos tempos. Porém, nós não temos sequer uma visão disso aí. Por exemplo, nós sabemos que em outras épocas houve ciências altíssimamente avançadas, das quais nós perdemos tudo, né? O exemplo, aquele famoso livro do arqueólogo Schwaller de Luix, arqueólogo polonês, Le Temple de l'Homme, O Templo do Homem, onde ele, investigando ali o templo de Luxor, ele descobriu que os egípcios tinham uma ciência cosmológica complexíssima que nos escapa completamente. Toda hora isso acontece, ou seja, nós não temos sequer uma visão do conjunto do conhecimento humano. Mas uma coisa nós sabemos: o conjunto do conhecimento humano, por gigantesco que seja, ele é apenas um átomo em comparação com o conjunto da realidade. Isso quer dizer, a maior parte das coisas nos é desconhecida. Mas aquilo que nos é desconhecido, se faz parte da realidade, tá certo? Então ele tem que ser levado muitíssimo a sério. Existem muitas coisas que, de fato, nos escapam. num infinito de coisas nos escapam, mas nós não podemos fazer de conta como se elas não existissem. Nós não podemos levar em conta só o que a humanidade conhece, embora haja uma tendência muito forte para fazer isso, porque o que a humanidade conhece é muita coisa, é quase inabarcável. Então, nós temos a impressão que, vamos dizer, o conjunto do conhecimento humano numa determinada época, uma época que se considera avançada cientificamente, é o conjunto da realidade. Nisso, a classe científica, sobretudo, nos fala num tom de quem dominasse a realidade. Isso é absolutamente falso. Nisso, por mais avançada que esteja uma ciência, mesmo dentro do campo dela, é legítimo assegurar que o número das coisas que ela desconhece é maior do que aquelas que ela conhece. Tá certo? Então, esse desconhecido é que é a realidade. O conhecido é apenas, vamos dizer, uma imagem disso na mente humana. E não pode competir com a realidade, nem em extensão e nem em densidade. Porque o conjunto do conhecimento humano não passa de um conjunto de operações mentais e signos que nós temos na cabeça, não coincide com a realidade. Ele pode representar a realidade sob certo aspecto, ou seja, ele coincide com ela sob certos aspectos, mas não sob todos. Então, é mais ou menos a relação entre, vamos dizer, o cardápio e a comida. Todas as comidas que tem no restaurante estão representadas no cardápio, mas não adianta você comer o cardápio. Quer dizer, há uma diferença de plano, como se fosse, vamos dizer, do plano para o espaço, uma diferença de dimensão. Então, o conjunto do conhecimento humano está separado da realidade, está distinto da realidade, não só pela sua extensão, mas pela diferença de dimensões. A realidade, para assim dizer, existe na realidade, ela existe no espaço-tempo. E o conhecimento humano só existe sob a forma de registros e signos. Não é isso? Registros que podem também, por sua vez, ter uma existência material, por exemplo, bibliotecas, arquivos, microfilmes. Isso também é uma existência material. Só que a existência material do registro não é a mesma coisa que a existência material dos objetos sobre os quais o conhecimento versa. Não é isso? Então, por exemplo, se você pega aqui, você tem uma coleção de registros sobre animais e outra coleção de registros sobre minerais. Né? Os registros fisicamente têm a mesma forma. São livros, são microfilmes, são arquivos, etc, etc. Mas isso não torna um animal parecido com um mineral. Então, ver todas essas coisas, elas têm que ser levadas em conta. Nós esquecemos e costumamos raciocinar assim, metonimicamente. Nós damos um salto, vamos dizer, do instrumento para a função ou da parte para o todo. E isso nos confunde o tempo todo. Esquecemos de fazer essas distinções, que, na verdade, são elementares. Né? Ainda dentro dessa ordem de considerações, tem o seguinte, você descobrir alguma coisa, descobrir algo que os outros não sabem. A totalidade do conhecimento humano foi descoberta assim. Foi um sujeito que descobriu uma coisa que os outros não sabiam, e depois ele contou para os outros. Os outros podem ficar muito contentes com isso, ou podem rejeitar, podem duvidar, pode levar séculos até integrar aquilo. Então, isso quer dizer que conhecimento sempre começa na consciência individual isolada. E depois se dissemina. Então, isso quer dizer que a massa da realidade, né, para se integrar no conhecimento humano, tem de passar pelo filtro de uma cabeça. Já parou para pensar nisso? Por exemplo, quando Newton descobre a lei da gravitação universal. Bom, os objetos já estavam se relacionando uns com os outros, de acordo com essa lei, fazia milênios, desde que o mundo é mundo, só que ninguém sabia. Isso só entrou na esfera do conhecimento humano por, através da cabeça de um sujeito chamado Newton. Então, é como se uma coisa imensa tivesse que passar por um buraquinho ínfimo, o buraco da agulha. Né? Então, a cabeça do sujeito que descobriu aquilo é o buraco da agulha, por onde esta realidade imensa, que é a relação gravitacional entre os vários corpos, saiu do que era pura realidade e entrou no mundo do conhecimento humano sem deixar de ser realidade. Mas isso quer dizer que se não fosse a existência deste indivíduo singular e de muitos outros indivíduos singulares por onde se realizou a mesma operação, nós nada saberíamos. Porra. Portanto, você saber algo que os outros não sabem é uma situação muito privilegiada. E eu considero que é uma honra extraordinária que Deus concede a algumas pessoas. Inclusive, a maior parte das pessoas se esforça estudando para saber apenas aquilo que os outros sabem. Você faz um curso universitário, tudo que eles vão te ensinar lá é alguma coisa que eles sabem. E você, que não sabe nem isso, você está lá pedindo para as pessoas te ensinar aquilo que elas sabem. E quando você consegue saber uma parte considerável daquilo que os outros sabem, você é considerado um sujeito letradíssimo, cultíssimo, às vezes um cientista, um sábio, etc., etc. Imagina então você saber uma coisa que nenhum deles sabe. Então, isso significa que você se tornou um desses elos pelos quais a realidade passa e se integra no conhecimento humano. E isso, é claro que é uma posição altamente lisonjeira, por assim dizer. E por isto mesmo, por ser um especial favor que Deus concedeu a você, e você ser o, entre aspas, descobridor de alguma coisa, você precisa ver que você é e você tocou na dimensão da realidade sem você ter de passar pelo beneplácito do conhecimento humano. Ou seja, você não tem as bênçãos do conhecimento estabelecido. Você está ali sozinho na jogada. Então, isso quer dizer que você está de posse de duas realidades. Primeiro, a realidade que você descobriu. E segundo, o fato de que você descobriu, o qual também é realidade. Então, aconteceu na vida, por exemplo, sei lá, aconteceu na vida de Louis Pasteur, aconteceu na vida de Isaac Newton, aconteceu várias vezes na vida de Leibniz, várias vezes na vida de Aristóteles, viu descobrindo coisas. Então, este fato acontecido a uma inteligência singular, ele faz parte da realidade tanto quanto a realidade que o sujeito descobriu. Então, quer dizer, ele tem duas realidades na mão, das quais ele tem a certeza, de uma ele pode ter a certeza por evidência, por prova, e da outra ele tem a certeza, tipo cartesiana, quer dizer, eu penso, logo existo. Quer dizer, ou como dizia o padre Stanislau lá dos Anjos, se eu sei, eu sei que sei. Então, eu sei que as coisas são assim, e pior ainda, eu sei que eu sei isto. Então, você está diretamente ancorado na realidade, por assim dizer, por dois pés. Pelo lado objetivo da coisa que você descobriu e pelo lado subjetivo, a certeza que você tem de saber aquilo que você sabe. Isto lhe dá, neste campo, uma autoridade monstro. Porque você é o cara que sabe, os outros não sabem. Ou como dizia Isaac Newton, eu estudei isso e você não. Então, aqueles que passam por essa experiência adquirem, vamos dizer, uma segurança de si que a maior parte dos seres humanos jamais vai ter. A maior parte dos seres humanos depende da autoridade do conhecimento. Seja o conhecimento verdadeiro ou falso, pode ser a autoridade da mentira também, que todo mundo repete e vocês, Maria vai com as outras, você acredita que você, pensando assim, você está escorado numa população inteira. Diz, não, não é possível que estejamos todos enganados ao mesmo tempo. Bom, isso dá uma certeza, sem dúvida, mas isso não se compara de jeito nenhum à certeza do conhecimento solitário, que é sempre dupla, objetiva e subjetiva ao mesmo tempo. Eu sei isto e porque eu obtive a prova, a demonstração, e eu sei isto porque eu sei que sei. Toda a nossa formação deve ser para nós nos tornarmos capazes disto. Saber o que os outros não sabem, e não precisar, portanto, do beneplácito de ninguém. É só assim que você adquire a verdadeira autonomia. Hoje em dia todo mundo fala, não, você tem que pensar com seus próprios miolos, você tem que ser independente, você tem que ser autônomo. Eles não sabem o que eles estão falando. Porque nunca aconteceu para esse desgraçado de saber alguma coisa que os outros não sabiam. Nunca. Se acontece por minuto, eles ficam aterrorizados e tratam de esquecer, porque eles não aguentam ficar sozinhos contra todo mundo. Você vê, qual é o momento inaugural da nossa civilização? Não é a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo? Não é a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz? e quem ali estava entendendo o que estava se passando? Só ele. Ele não diz, pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo, mas eu sei o que eles estão fazendo. E pior, só eu sei. Né? Então, este é o tema, vamos dizer, um dos temas mais constantes do meu pensamento, que é o tema da testemunha solitária. A testemunha solitária é o pilar de todo o conhecimento. Né? Ela não é uma exceção. Ela não é um erro. Se você suprimir a testemunha solitária, todo conhecimento se torna impossível. Por quê? Só é possível um pesquisador descobrir o que os outros já sabem. Né? Então, a história das ciências consistiria em uma única descoberta, que foi a primeira. Os outros só teriam que repetir a primeira. E nós sabemos que as coisas não são assim. Isso quer dizer que a todo momento alguém descobre uma coisa que os outros não sabem. Essa coisa pode ser, vamos dizer, um acontecimento muito modesto, por exemplo, no caso, vamos dizer, da testemunha de um crime, você é a única testemunha, só você viu, né? Você sabe, então, quem matou quem, você não pode provar. Por quê? Porque você é a prova. Você é o único elemento de prova. Então, isso, claro, lhe traz uma responsabilidade tremenda. Né? Você pode, porque a partir do que você sabe, você talvez possa dar aos outros alguns meios de investigar para que eles descubram também. Mas só você pode fazer isso, o outro não pode. Quem não sabe, não pode. Quem não sabe, não pode ensinar. Ou pode ser um conhecimento de importância universal. Pode ser a lei da gravitação universal, né? Pode ser o Big Bang, ou qualquer coisa desse tipo. Né? Pode ser alguma coisa que não é nem tão grande nem tão pequena. Quando eu descobri a teoria dos quatro discursos, aliás, eu não descobri a teoria dos quatro discursos, eu descobri que Aristóteles descobriu, e que ninguém sabia. Né? Então, eu acredito que, potencialmente, eu modifiquei o rumo dos estudos aristotélicos para sempre. Ninguém que tenha passado por isto vai entender Aristóteles do jeito que entendia antes. E se você entendeu que as coisas são realmente assim, como eu digo naquele livrinho, você entendeu que o número de besteira que se escreveu sobre Aristóteles é uma montanha. Né? Pessoas que... Quantas vezes a gente não lê assim? Não. Existe aquele mundo totalmente lógico, estruturado, racionalístico de Aristóteles. Isso nunca existiu. Mas o mundo, o número de pessoas que vê Aristóteles assim é grande. E você não entender Aristóteles é você não entender um dos pilares da nossa civilização. Portanto, você corrigir essa visão de Aristóteles torna tudo mais claro em inúmeros departamentos do conhecimento humano. Bom, eu descobri isso faz muito tempo. E não foi só isso que eu descobri, evidentemente, mas descobri outras coisas menores, né? Mas isso para mim foi uma coisa decisiva. Porque durante um momento eu tenho na minha mão a chave que aciona o rumo dos estudos aristotélicos. Não no Brasil, mas no mundo, porque no Brasil não havia estudos aristotélicos. Quando eu publiquei meu livro sobre Aristóteles, fazia 30 anos que não saía um livro sobre Aristóteles no Brasil. É isso aí. Olha, só você pensar nisso, você vê que aonde nós fomos parar, gente, né? Quer dizer, você pega perto de nós, assim, a Zâmbia, a Serra Leoa são Atenas. Não é isso? Então, o Brasil desceu a uma dimensão de burrice que já chega a ser sub-humano. Eu vi essas entrevistas com o Bolsonaro, que as pessoas estão em um nível sub-humano. Quer dizer, você não saber formular uma pergunta para um entrevistado, você querer só fazer pegadinha verbal, né? Tipo, ah, você pertence ao mesmo partido do fulano? Eu digo, o que é isso? É coisa de criança, né? Nós chegamos nesse ponto em que jornalistas profissionais fazem essas brincadeirinhas idiotas, né? E acreditam que estão exercendo a profissão. E o pior é que tem gente que, do outro lado, os adeptos do Bolsonaro, acham que eles fazem isso porque eles são esquerdistas ou comunistas. Bom, eles são esquerdistas ou comunistas, mas não é por isso que eles fazem isso. Porque você ser comunista não obriga você a ser burro, né? Eu já tenho tanto comunista inteligente, por que não pode ter mais um? O fato é que eles não conseguem. Então, alguma outra coisa aconteceu. Aconteceu que 50, 60 anos de comunismo na cabeça destruiu as inteligências. Porque só tinha isso, você não tinha. Você vai contrastar o comunismo com o quê? os comunistas que dominavam a nossa mídia, eles tinham o privilégio de escolher o seu adversário, moldar o seu adversário de acordo com o que lhes interessava. Então, durante 50 anos, eles só combatiam um adversário imaginário que eles não tinham inventado. E você podia chamar esse adversário de neoliberal, de fascista, do que você quisesse, neocon, às vezes chamava de tudo, neocon, fascista, neoliberal, né? Que é uma coisa materialmente impossível, mas para eles existia esse ser composto que era o inimigo deles, o inimigo que, por não existir, era facilmente derrotado. E eles se acostumaram com isso, e até hoje fazem isso. Então, entraram numa espécie de solipsismo, né? Só discutem com a sua própria cabeça, e tudo que está fora eles ignoram, inclusive aquilo que está acontecendo a eles. Né? Então, é claro que isso aí ultrapassa o campo do que nós chamaríamos de paralaxe cognitivo. Isso é alienação, é o último grau de alienação. O indivíduo não é capaz de dizer o que está acontecendo com ele. Né? Aí ficou como aquela mulher que escreveu para a revista Cláudia, que ela estava com um problema de ejaculação precoce. Né? Ela, claro, algum problema ela tem, mas não é esse. Né? Então, ela começa a dar o nome errado e daqui a pouco ela está vendo a coisa errada. Esses caras fizeram isso. Eles estão combatendo o fascismo, combatendo o neocon, né? Combatendo o neoliberalismo. Eu escrevi um artigo na época, uma vez. Olha, isso aí que vocês chamam de neoliberalismo, que é o consenso dominante da mundo ocidental, acaba de se reunir em Berlim, todos os governantes neoliberais do mundo. Você vai ver, eram todos esquerdistas. Era Bill Clinton, Mandela, toda gente assim, né? Escuta, mas esse é o seu pessoal, não é o nosso, não é o pessoal da direita. Vocês estão falando mal de quem? De vocês mesmo ou do outro? Então, quando chega nesse ponto, você vê, porra, aí toda a possibilidade de diálogo racional acabou. Você tem que bater na pessoa para ver se o sujeito acorda. Acorda, desgraçado. Tá. Então. Mas acontece que as pessoas que fizeram isso, elas não estão vitimando só elas. Todo mundo sofre disso. Inclusive aqueles que odeiam eles. Isso aí foi feito pelos comunistas, é verdade. Foi eles que fizeram. Só que o pessoal da direita está todo contaminado. Eles não conseguem exprimir o que percebem, exceto na linguagem que aprenderam com essa gente. Então, outro dia eu vi alguém que fez um verbete da Wikipédia, botou lá paralaxe cognitiva. A paralaxe cognitiva, segundo Olavo Carvalho, é o deslocamento entre o eixo de uma construção teórica e o eixo da percepção ou da experiência real. É, portanto, a desconexão, incoerência de teoria e prática. Falei, opa, não é possível. Se é uma coisa, não pode ser outra. Né? Por quê? Se eu, por um lado, eu tenho uma paralaxe cognitiva, por outro lado, eu tenho uma incoerência em teoria e prática, a incoerência em teoria e prática corrigiria a paralaxe cognitiva. Está entendendo? Quer dizer que eu tenho uma teoria errada, mas ao agir, eu não sigo a minha teoria, sigo uma outra coisa, então uma coisa corrige a outra. Né? Da onde que tiraram essa ideia de que paralaxe cognitiva é incoerência de teoria e prática? Né? Porque ter incoerência de teoria e prática é um chavão. É assim, acusar o outro de incoerente, de hipócrita. Você diz uma coisa e faz outra. É isso? Então você está baixando, vamos dizer, para a discussão acusação moralística mais idiota, um conceito filosófico que você ouviu. E isto o pessoal faz com tudo o que lê. Hoje eles transformam, tudo o que lê se transforma em cocô. Então, não há nenhuma possibilidade de discussão, sobretudo, não há possibilidade de discussão ideológica. Este é outro problema que eu vejo. As pessoas pegam os defeitos mentais mais escabrosos e lamentáveis e os definem em termos ideológicos, como se fosse uma distorção ideológica. Digo, mas não é isso. Né? Você está conversando com o cara, não é que ele é comunista, não é que ele é marxista, não é que ele é progressista, não é que ele é gaysista, é que ele é uma besta quadrada, gente. É? é que ele está abaixo do ser humano. Vocês não estão entendendo, a coisa é muito mais grave. É? Você discutir com o comunista é uma coisa, falo, sei lá, vou discutir com o George Lucas, vou discutir com o adversário ideológico, tipo Dugin, é possível discutir. É? Ou sei lá, posso discutir com o Antônio Negri. É? Mas discutir com o sujeito burro é impossível. Ele vai vencer sempre. Porque ele não entende o que está dizendo, pô. É por isso que os retóricos antigos, eles pegavam vários tipos de discursos, e diziam que o mais difícil dos discursos, que eles chamavam genus admirabile, o gênero admirável, é o discurso que se dirige a um juiz ou uma audiência inepta. Né? Se o cara não entende o que está falando, como é que você vai convencer ele de qualquer coisa? Não dá. Então aí você tem que deslegitimar a situação de discurso. Não é mais argumentar. Você tem que pegar uma coisa que não está dentro da fala do sujeito, mas está por baixo da fala, é a situação real. Você entende por que, que quando começou esse negócio, por exemplo, de combater a doutrinação comunista nas escolas? Eu falei, está completamente errado, porque não há doutrinação alguma. O que há é um adestramento pavloviano animal. E se chamar isso de doutrinação, você já está transferindo, quando é uma coisa que é uma impregnação quase física, você está transferindo para uma esfera verbal na qual não está acontecendo nada. Você vai dizer que os caras ficam lá lendo Karl Marx, explicando conceitos marxistas? Claro que eles não fazem isso, meu Deus do céu. O que eles fazem é assim, é transmitir uma imagem ruim de certas pessoas, é viciar as pessoas, os alunos em certas atitudes, é isso que fazem. Forçar certas experiências para gerar reflexo condicionado, é isso que estão fazendo. Chamar de doutrinação já é enobrecer. Né? Então, chamar de propaganda já é melhor, mas o fato é o seguinte, o fato é que a atuação fundamental desse pessoal não é doutrinação, nem sequer propaganda, né? É simplesmente a exclusão da discussão. Isto é universal, a proibição de discutir o que está acontecendo. Então, você proíbe a tomada de consciência da própria situação que você está criando. É assim, você prende as pessoas no banheiro e proíbe dizer a palavra banheiro. É desse tipo a coisa. Como é que você vai chamar isso de doutrinação, meu Deus do céu? Isso aí é uma manipulação assim, no nível animal. É um adestramento animal. É isso que está acontecendo. Então, fazer a campanha contra a doutrinação, o que vai acontecer? Você vai querer proibir que as pessoas doutrinem. E daí elas vão dizer que você está censurando e está mesmo. Né? Quando, na verdade, elas é que estão censurando tudo. Elas estão proibindo não só a expressão verbal, mas proibindo o pensamento. E proibindo a percepção. Elas induzem você a fazer certas coisas e você não pode perceber que elas estão induzindo, meu Deus do céu. É uma coisa monstruosa. Agora, se você diz doutrinação, então é assim, aqui você tem a sua ideologia, e lá tem a ideologia contrária, eles estão propagando a ideologia contrária. Eu digo, bom, isso é uma situação até digna, né? Duas ideologias em confronto, mas não é isso que está acontecendo. Então, dentro dessa situação, você vê que a capacidade que as pessoas têm de exprimir o que está acontecendo, de exprimir o que elas percebem, é diminuta, elas não sabem dizer. E nós todos sabemos que os impulsos e percepções que não são verbalizáveis, eles se transformam em complexos. E torna todo mundo doente. É o que está acontecendo no Brasil. Ora, uma das causas dos 70 mil homicídios é isso. Não é porque o sujeito não tem dinheiro para comprar, sei lá, eu quero uma banana, não tenho dinheiro para comprar banana, então eu vou lá e mato todos os plantadores de banana. Não é assim. Né? Ele não consegue sequer dizer o que ele quer, meu Deus do céu. Então, se lhe oferece a oportunidade de entrar numa cadeia do crime, ele vê nisso aí alguma racionalidade. É uma coisa racional. Eu tenho a arma, o outro não tem, eu vou lá e tomo o dinheiro dele. Que é uma coisa mais racional do que isso. Então, o crime se torna para esta pessoa um princípio organizador da sua vida. Mas é o único princípio organizador que tem, não tem mais nada. É? Então, como é que o cara vai desistir disso? Então, só pessoas que estão habilitadas a vivenciar esta solidão intelectual estão habilitadas a dirigir intelectualmente e culturalmente um país. Só essas. Os outros não. São apenas repetidores. O repetidor é um inferior. É um alguém que obedece a alguém. Portanto, ele não é um dirigente. Então, a aptidão para a solidão intelectual é uma coisa que eu quero desenvolver em vocês, em todos vocês, todos os meus alunos. Uns mais, outros menos, evidentemente. Mas é só assim que você cria uma liderança intelectual. Liderança intelectual não é feita pela mídia, porque falam de você. Se fosse assim, sei lá, o Paulo Coelho seria o líder intelectual do Brasil. Paulo Coelho, o Caetano Veloso, o Chico Buarque, né? Então, se você pegar assim numa batalha, quem é o comandante? O comandante é o único negro que está entendendo o que está se passando. Porque os outros só veem a missão que lhes foi dada. Cada soldado, o comandante do pelotão, só vê aquele pedaço. Agora, o único que tem a visão inteira é o comandante. É o estrategista geral. Tá certo? E pior, não dá tempo dele explicar a sua estratégia para ninguém. Se você estuda a história de Napoleão Bonaparte, você vai ver que mal dava tempo dele dar as instruções para cada um. Se ele tivesse que explicar o que ele estava fazendo, não ia dar tempo de fazer. Então, este é um exemplo de testemunha solitária. Napoleão Bonaparte está lá, ele está entendendo as relações entre as várias forças em combate e ele sabe o que fazer para obter vantagem da situação. Tá certo? Então, na vida intelectual é a mesma coisa. Só as pessoas que são realmente capazes de pensar com a sua própria cabeça, não é de ficar garganteando. Eu penso com meus próprios miolos. Pensa nada, você não tem nem miolo nenhum, pô, né? Então, o cara que fica se gabando de pensar com os próprios miolos e que acredita que pensar com o miolo é divergir de um outro, se o seu pensamento é uma divergência, você já depende daquilo com qual você diverge, meu Deus do céu. Você é apenas uma sombra do outro, né? Então, se o seu pensamento é verdadeiramente independente e autônomo, ele não se define por aquilo que ele contraria. Ele é uma outra coisa, né? Ele está transferindo o debate para uma outra esfera, tá certo? Na qual ninguém penetrou ainda. Claro que você pode começar com uma divergência ou uma crítica. Bom, uma coisa, esta coisa não é do jeito que ele está dizendo. Então, como é? Bom, para você descobrir como uma coisa é, não basta você inverter o que o outro disse. Você botar um não onde ele botou um sim. Aí você não descobriu coisa nenhuma. Embora o começo da investigação possa ser assim. Mas quando você propõe algo, afinal, esse algo não tem nada a ver com o ponto de partida. Então, uma coisa importante para você adquirir isso é você adquirir o conhecimento do pensamento do seu professor como um todo. E você tem que ter uma visão de conjunto do que eu estou ensinando, e não só desta aula, daquela aula, daquela aula. Isso não quer dizer que você tenha que aprender o pensamento do Olavo de Carvalho como um sistema de filosofia, como sendo um sistema de teses hierarquicamente organizado. Eu não acredito que a finalidade da filosofia seja fazer sistemas, nem fazer teses. Eu acho que a finalidade da filosofia é fazer filósofos. Então, a forma de uma filosofia não é uma sequência de teses, nem um sistema de teses. É a forma de uma consciência humana, individual, real. Essa consciência humana, ela pode ser absorvida dentro de uma outra consciência, né, que ela ativa e da qual esta outra consciência parte para criar o seu espaço próprio. Está entendendo? É assim, é um mecanismo que é realmente de geração. Você não pode se gerar a si mesmo, ninguém pode se gerar a si mesmo. Você precisa do espermatozoide e do óvulo, senão não vai. Não é isso? Então, vamos dizer, a filosofia do seu professor é o espermatozoide que vai fecundar o óvulo, que é o quê? A sua cabeça. E daí vai nascer um negócio que não é nem você nem o seu professor, é uma outra coisa. Então, esse é um processo vital, um processo real, não é só um processo cognitivo de você decorar teses e discuti-las. É por pensar assim que eu não organizo o meu pensamento como uma sequência de teses. Você tem uns amigos que me dizem, você precisa escrever um livro doutrinal. Eu falo, não vou escrever nunca. Porque daí ele vira um sistema de teses. Então, o sentido de unidade orgânica por trás de tudo que eu estou ensinando aqui não é um sistema de teses, é uma pessoa. Essa pessoa c'est moi, sou eu. E o que vai sair daqui não é vários sistemas, são várias pessoas que são vocês mesmos. Só que vocês têm que absorver essa totalidade para que ela possa fecundar vocês. E aí é o longo trabalho que vocês têm que fazer em cima do que eu ensinei. Vocês têm que saber o que eu lhes ensinei tanto quanto eu sei. Senão não vai. E isso, sem dúvida, é um longo trabalho. Mas vocês vão fazer isso. Bom, vocês vão parar, daqui a pouco eu volto com as perguntas. Então vamos lá. Perguntas aqui. Aqui, a Frânio pergunta, até que ponto a exposição a livros, cursos de autores estejam mal intencionados na argumentação, não pode servir como ponto de partida para a geração de uma linha filosófica no que tange ao emprego de tempo e esforço despendido para a sua assimilação. Isso, de fato, acontece. O sujeito teve tanto trabalho para assimilar uma determinada linha de pensamento e depois ele hesita em se livrar dela. Isso acontece, sobretudo, com os estudiosos de Marx e Martin Heidegger, e autores desse tipo, autores que são muito obscuros, tá certo? Eu acho que a principal maneira de você se livrar disso é o seguinte. Em vez de você começar a ler livros, que livro eu devo ler? Não, você não vai ler livro nenhum. Você vai simplesmente se munir de meia dúzia de histórias da disciplina que você pretende estudar e você vai organizar a bibliografia do que você vai ler pelo resto da sua vida, tendo ideia de quando surgiu determinado livro, por que ele é importante, a que outros livros ele responde. Você vai ter ideia geral do campo antes de você entrar num ponto em particular. Isso não é tão difícil de você fazer. Claro que existem disciplinas onde a bibliografia é imensa, a própria filosofia é um deles. Tá certo? Mas eu acho que eu gastei uns 2 anos fazendo isso, eu não creio que eu tenha perdido meu tempo, quer dizer, organizando bibliografias e mais bibliografias. Mas, em outros casos, eu encontrei a coisa toda pronta, como, por exemplo, nos estudos literários, eu simplesmente me deixei guiar pelo Otto Maria Carpo, peguei a história da literatura ocidental e fui marcando os autores e obras que ele considerava importantes e disse, isso aqui é o que eu vou ler de literatura para o resto da minha vida. Estou lendo até hoje. Tem livro que eu vi lá, anotei isso 40, 50 anos atrás, estou comprando agora. Tá certo? Quer dizer, você não vai se perder neste meio. Então, é sempre assim, você ter uma visão geral do campo onde você está entrando é muito mais importante do que você ler este ou aquele livro. É isso? Então, por exemplo, é uma crítica que eu tenho ao método do Mortimer Adler, dos Great Books. Bom, os Great Books só servem porque ele tem junto, essa coleção tem junto com eles o que eles chamam sintópico, que é o guia, o mapeamento geral da coisa. Se não, se eles fossem entrar, bom, eu vou aqui pegar um clássico, eu vou pegar, sei lá, pego o Goethe e vou ler. Digo, bom, pode dar certo, pode dar errado, você não sabe onde você está entrando realmente. Então você tem que ter um mapeamento. Esse mapeamento é sobretudo histórico. Por que ele é histórico? Porque os livros nascem uns dos outros, né? O sujeito que escreveu um livro, algum livro ele leu antes disto. Então ele recebe uma bagagem, ele está respondendo a essa bagagem, positiva ou negativamente. Ele está contestando, está prosseguindo, está aumentando, está ampliando, está comentando. Alguma coisa ele está fazendo, né? Ou como dizia o Jorge Luiz Borges, eu só acho isso fantástico. Para entender qualquer livro, é preciso ter lido muitos livros. Né? Então, qual é o horizonte de leitura, de informação de um Goethe, por exemplo? Goethe, durante anos, ele leu um livro por dia. Durante 40 ou 50 anos da vida dele. Então, você imagina o horizonte de informação que tem esse sujeito. E ele está respondendo, não a você, mas o horizonte de informação dele. Então, se você não tem ideia do que ele leu e daquilo que ele está se reportando, você não vai entender exatamente. Então, mais vale a pena você usar um Goethe como uma porta de entrada para todo esse universo de conhecimento. É isso. Aqui, Bernardo pergunta. Uma vez que se ter descoberto algo que ninguém sabe, qual foi o seu caso com o discurso, qual foi o processo pessoal de verificação da veracidade do que descobriu? Bom, isso aí é simples, porque neste caso, não há nenhuma possibilidade de que não seja assim. É só você conferir toda a obra de Aristóteles, toda ela é baseada nisto. Ele sempre está levando isso em conta. Você não tem um único texto de Aristóteles que escape disto. Então, ali no caso de Aristóteles, você não há nada que contradiga essa teoria, absolutamente nada, toda a obra dele. Só que você precisa ler ela inteira para fazer isso. Vai procurar. E de fato não tem. Caio de Souza Casaroto. Qual é o melhor modo de absorver esse sentido de unidade orgânica da filosofia do professor, levando em conta, por exemplo, que o exercício das transcrições é algo feito em grupo? Muito bem, não existe um método para isso. O que existe é você não perder de vista que existe uma unidade. Por trás é que essa unidade não é uma unidade doutrinal, é uma unidade de uma consciência, quer dizer, um sujeito vivo, real, que ele está percebendo as coisas e está reagindo. Tá certo? E os que você vai ter que absorver não é tanto a filosofia dele, ou a doutrina dele, mas a atitude dele perante os problemas. É isso que você tem que pegar. Cristiano Xavier, por experiência discutir com algumas das pessoas que foram abduzidas por ideologias alienantes e revolucionárias, elas não parecem mais ser sensíveis a fatos e argumentos. De fato, não são. Isso, quer dizer, Aristóteles dizia, não adianta você argumentar com quem não conhece, não percebe ou não aceita, quer dizer, as regras da prova. Quer dizer, a possibilidade da argumentação racional, ela se baseia em algumas condições anteriores. A própria teoria dos quatro discursos mostra isso. Quer dizer, antes de haver argumentação racional, existe uma seleção imaginativa, quer dizer, um universo de fatos, percepções e imaginações que constitui o quadro dentro do qual você está falando. E dentro disso, você fez algumas escolhas, você deu algumas preferências. Então, você tem a dimensão poética e retórica antes de você entrar na dimensão dialética. Então, se você está discutindo com uma pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pegar algo do horizonte de consciência do mundo dela, né? Por exemplo, aí entra o caso das 12 camadas da personalidade. Se o sujeito tem uma camada de personalidade muito primitiva, então não adianta você querer argumentar numa superior, ele não vai, simplesmente não vai entender. O que você pode fazer é forçá-lo a uma passagem de camada para outra. E nisso aí, vamos dizer, a gente tem que lembrar o negócio do Nietzsche, a humilhação é a mãe do aprendizado. Às vezes não tem outra maneira de você forçar o sujeito a dar um salto, senão você humilhá-lo. E fazer ele ir para casa e dizer, não, eu sou um ignorante, eu não sei coisa nenhuma, tá certo? Estou só aqui pagando mico, né? E isto talvez pode fazer ele desistir de estudar para sempre, então ele vai ser um palpiteiro a menos, ótimo, né? E pode ajudá-lo a dar um salto, tá certo? Mas, na maior parte dos casos, a atuação que vai ter sobre a mente do seu interlocutor é psicológica e não lógica. Para você poder ter uma interação lógica, é preciso que a parte psicológica esteja acertada já. É pessoas mais ou menos com um nível similar de maturidade, de boa vontade, honestidade, tem uma série de condições psicológicas que tem que ser atendida antes. Senão, não adianta absolutamente, né? Então, às vezes, o desconhecimento do assunto é tanto, tanto, tanto, que o senhor não pode ser honesto nem que ele queira. Então, ele é forçado a ser desonesto pela sua própria ignorância. Então, é por isso que, sim, essa arte de discutir, essa história que é da discussão nasce a luz, não, da discussão nasce a confusão. Para nascer a luz, é preciso que já haja uma série de pré-condições bem estabelecidas. Quer dizer, por exemplo, se você estuda o que era disputar, senhor, na Idade Média. Era disputácio entre disputa de argumentos entre duas pessoas do mesmo nível de conhecimento, igualmente empenhadas na busca da verdade e ainda policiadas por um professor, que não vai deixar o sujeito fazer cometer um erro lógico muito grave, você nem vai deixar trapacear. Aí sim funciona. Né? Isso seria, vamos dizer, o ideal da discussão científica. Né? Mas entre o ideal da discussão científica, ou seja, a discussão científica tomada como modelo lógico, e a discussão científica como se processa na realidade da sociedade humana, bom, a diferença é abissal. Isso quer dizer, eu não conheço o setor onde haja mais trapaça do que nas ciências. Né? Então, eu acho que os cientistas não chegam a ser tão honestos quanto os políticos. Peterson Henrique Freitas. Um tema que o príncipe Luiz Felipe sempre menciona é o seu projeto de uma nova Constituição. Será que ele tem um aparato para servir de uma espécie de mentor intelectual do Bolsonaro no dia a dia de um eventual mandato ou está muito preocupado com questões abstratas? Eu não sei, quer dizer, eu conversei algumas vezes com o príncipe, eu acho um homem privilegiado intelectualmente e moralmente impecável, mas eu não sei julgar até que ponto ele está capacitado para fazer isso. Eu acho que uma nova Constituição pode ser uma nova ilusão. O que eu sugeriria ao Bolsonaro é o seguinte: faça um governo plebiscitário. Né? Toda questão que está difícil de resolver, passa, devolve para o povo, e o que o povo votar, você obedece. É só assim que nós vamos educar o povo, quer dizer, educar pela tentativa e erro. Esse é o negócio de errado, bom, foi vocês que decidiram, vocês quiseram assim, então agora vamos mudar, discutir de novo. Tá certo? Então, ser um governo de tipo experimental, tá certo? E essa experiência conduzida ao longo de muitos anos pode se consolidar em uma série de conclusões constitucionais. Mas é preciso já ter esta experiência. Quando os camaradas redigiram a Constituição americana, eles já tinham aquela experiência, já havia o consenso anterior. Existe o livro do McLaughlin, História Constitucional dos Estados Unidos. Esta é a maior prova que eu estou dizendo. Não foram os cinco caras que sentaram e disseram: não, nós vamos aqui bolar uma Constituição. Não, eles só pegaram princípios e leis que já existiam e sistematizaram. Então aquilo já era o costume, por assim dizer. E foi por isso que funcionou. Lê lá, acho que é Stephen McLaughlin, História Constitucional dos Estados Unidos, obra-prima. Né? Foi um dos livros que mais me esclareceram. Eu digo, bom, se a gente não pode se deixar levar por uma mentalidade juridicista que espera tudo resolver na base das leis, mas ao mesmo tempo nós sabemos que precisamos ter uma Constituição, leis, etc., como é que vai equilibrar essas duas coisas? Eu digo, é muito simples. Você tem que ter leis que expressem uma prática que já existe. Então, uma vez eu li um artigo do meu falecido amigo Donald Stewart Jr., que ele fala sobre o mercado imobiliário na favela. Então, o mercado imobiliário na favela é o seguinte: os imóveis são de preço acessível, tá certo? É um mercado que funciona perfeitamente bem e não tem regulamento nenhum. Por que é assim? Porque é tudo feito na base de um costume já antigo, todo mundo já sabe como é que funciona. Mas é só na favela que é assim, tá certo? Então, aquela é uma situação na qual uma comunidade tem uma experiência em comum, quer dizer, todo mundo sabe como a coisa funciona, embora não esteja registrado por escrito. Em outros casos, está registrado por escrito, mas ninguém nem sabe como funciona e às vezes não entende. Então, não adianta nada. Então, eu acho que podemos precisar de uma nova Constituição, mas não já. Nós precisamos é de uma experiência em comum. Isso é a coisa básica. As pessoas perguntam o que é identidade nacional. Acabo de me perguntar na reunião dos alunos da Europa, aluno europeu, chefiado lá pelo Felipe Lesage. Identidade nacional é a memória dos grandes feitos realizados em comum. Mas se nós não temos memória de nenhum feito realizado em comum, então simplesmente não temos identidade nacional. Então tem que começar a fazer algo em comum. Porque daí você tem a memória atual, a memória de curto prazo. E quando a memória de curto prazo se organiza, a memória do antigo também começa a voltar. Tá certo? Então, temos que criar uma identidade nacional a partir de grandes feitos realizados em comum agora. Os movimentos de 2015 foram, em parte, por isso, não foram bem sucedidos, mas é um grande feito realizado pelo povo. Mas o próprio impeachment da Dilma capenga, mas é alguma coisa. A eleição do Bolsonaro é outra. Então, nós temos agora uma memória atual, memória de curto prazo, que é compartilhada por todo mundo. Acho que não há um brasileiro que não sabe o que está acontecendo e que não participe disso de alguma maneira. Então, nós estamos criando uma memória, estamos criando uma identidade nacional agora. Na medida que isso vai ficando claro, as memórias antigas vão se integrando nisso aí. Então, por exemplo, em face do que está acontecendo agora, o que significaria para nós a Segunda Guerra Mundial, ou a Batalha de Guararapes, ou a Proclamação da República, ou qualquer outra coisa, ou a vida do Zé Bonifácio? Quer que o filme Zé Bonifácio significou algo, porque ele foi lançado nesta situação. Se fosse lançado num momento qualquer, não diria nada. Então, a memória do passado, ela depende da memória do presente. Você não consegue... Também eu critiquei muito essa noção de identidade nacional que se desenvolveu no Brasil. Sempre ficar buscando a identidade nacional na base das constantes nacionais. Né? Então, são símbolos constantes, são hábitos constantes, o caráter nacional. Tudo isso é uma pataquada, gente. Né? A identidade nacional não se constrói por um meio sociológico, se constrói por meio da ação. Como dizia Ernesto Renan, é um plebiscito de todos os dias. Né? E eu acho que essa definição é perfeita. Ernesto Renan era uma besta quadrada, mas nesse ponto ele acertou. Né? É uma decisão comum que orienta uma ação feita na qual, de certo modo, todo um povo participa. O Brasil teve algumas experiências desse tipo. A Guerra do Paraguai foi assim, porque o povo todo apoiou, participou. Então, só que a geração seguinte apagou. Então, como foi uma das glórias do Império, então a República teve que apagar isso aí. Então, quer dizer, um interesse político menor destrói um dos pilares da identidade nacional. Isso acontece, volta e meia acontece, sobe um novo partido, ele quer apagar tudo que o outro fez. Então, a gente não pode esquecer, por exemplo, veja, a importância enorme de uma série de campanhas nacionalistas movidas pelo Partido Comunista. Né? Inclusive o petróleo é nosso. Né? Isso faz parte da identidade nacional. Ah, foram os comunistas que inventaram. E daí? Né? Não vai rejeitar a coisa só. Eu digo, tem um ditado árabe que diz: não pergunte quem eu sou, mas receba o que eu te dou. Né? Se ele te dá um dinheiro, te dá uma ajuda, ele vai perguntar, não, mas ele é bandido, ele não sei o que, não interessa, para mim ele foi bom. Não é isso? Então, nova Constituição, sim, mas desde que ela saia da experiência participada em comum por todo o povo. E para isso aí só tem um jeito, a democracia plebiscitária. Não como fórmula constitucional, né? Como experiência temporária para conduzir, para suscitar um debate constitucional depois de alguns anos de experiência. Daí, quando o povo agora, o povo sabe o que ele quer. Né? Em vários pontos, o povo sabe o que quer. O povo brasileiro é contra o aborto. O povo brasileiro é contra o desarmamento civil. Isso nós já sabemos. Mas isso aí não é suficiente para fazer uma Constituição. Né? Qual é o sistema eleitoral que nós queremos? Isso não está decidido. Né? Qual é o tipo de economia que nós queremos? Também não está decidido. Então, isso vai ter que prosseguir a discussão, mas isso prosseguir de tal modo que o povo participe. A única maneira de fazer o povo participar é o plebiscito. Se você botar 500 intelectuais discutindo o tempo todo, e o povo nunca tem a chance de ele mesmo escolher, não adianta, ele não está aprendendo nada. A discussão da qual você não participa, da qual você é apenas espectador, não te ensina nada. Mas se é você que tem que dar a conclusão, opa, aí você vai pensar, né? Então, essa é a minha sugestão para o Bolsonaro. Governe na base do plebiscito. Em primeiro lugar, porque isso te garante a autoridade, tá certo? De verdadeiro representante do povo. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero, fazer o que o povo mandou. Né? Túlio Coelho Sampaio. Eu não consigo ter o senso de eternidade que sou uma alma imortal, viu, substancial, viu, ele assistiu o curso avulso. Eu fico atrás disso, eu consigo até pensar no assunto, mas não se impregna em mim. É horrível. De bom, isso pode acontecer. Todos nós temos essa dificuldade, eu também tive durante... Eu acho que eu consegui entender isso num dois ou três relances que eu tive na minha vida, tá certo? Depois de ler muito a respeito dessas experiências de quase morte. Leia o livro da Erika Mackenzie, por exemplo, e outro relato do mesmo tipo. Uma experiência que nós temos, que é bastante comum, mas que nós realmente não pensamos nisso, é o seguinte: você pega tudo aquilo que você considera de valioso e importante na sua vida, as coisas que você fez, as pessoas que você ama, etc, etc. Meu filho, uma pequena pancada na cabeça pode sumir com tudo isso. Portanto, tudo isso, tudo que você considera o seu mundo, o seu universo, é totalmente insubstancial. Tudo que está na nossa cabeça é insubstancial, inclusive nós mesmos. Portanto, se alguma substancialidade você tem, você não é a base dela. É o que dizia Santo Agostinho: eu sei que eu sou, mas eu não sei por que eu sou. Ou seja, o eu cartesiano não é suficiente. Quando Descartes diz, eu penso, logo existo, isso é sempre verdade, no instante em que eu penso. De bom, esse instante é o quê? Infinitesimal. Um segundo. Então, existe uma base no fundo de mim, invisível para mim, que me sustenta e faz de mim eu mesmo. E me refaz. Me refaz, por exemplo, quando eu durmo. Eu durmo, esqueço tudo. Eu digo assim, estou eu lá de novo. Como é isto? Se isto fosse um processo intracerebral, se o cérebro fosse a garantia disso, então bastaria o cérebro estar intacto e se manteria sempre. Mas o que é um cérebro intacto, meu Deus? Você toma um LSD, pronto, acabou. Uma pilulinha desse tamanho acaba com essa brincadeira toda. Às vezes não precisa nem acontecer nada no cérebro. Um acontecimento traumático qualquer te assusta, te deprime, mudou tudo. Então, sempre tem que lembrar o seguinte: como é que Deus se definiu para Moisés? Eu sou o eu sou. Então, existe um eu sou que nos dá a nossa egoidade, por assim dizer, a nossa identidade. Eu só sou algo porque Deus é o eu sou. Isso não tem explicação humana, não tem explicação biológica, não tem explicação natural nenhuma. Se você pegar, por exemplo, a identidade dos animais, você pode persuadir um cachorro de que ele é uma galinha, meu Deus do céu. Não é isso? Você persuade o urso de que ele é um coelhinho. Você faz isso. Então, que identidade tem esses bichos? Tem identidade nenhuma. E nós, enquanto seres biológicos, também não temos identidade nenhuma. A identidade não depende do seu substrato biológico, ao contrário. Ela existe contra o substrato biológico. O substrato biológico está mudando todo dia. As células do seu corpo já mudaram mil vezes. Toma um cafezinho para mim. Então, toda vez que você reconhece, através das suas memórias, reconhece o seu mundo. Se eu tenho meu mundo aqui, meu mundo aqui é a Roxane, a Leila, minha casa, meus amigos, meu trabalho. Isso é o meu mundo, né? Eu volto a reconhecer o meu mundo, eu sei que não fui eu que dei isso para mim. Eu sei que não sou eu o sustentáculo disto. Então, aí é que você entende qual é o sentido do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, meu Deus do céu. Existe algo que está infinitamente além de nós e que nos sustenta. Sustenta aquilo que tem de mais íntimo em nós, que você pensa que é seu e só seu. Eu falo, não. Você não é capaz de fazer isso, né? Você não é capaz de criar a sua identidade. Você não seria capaz de dizer a palavra. Eu escrevi um soneto dizendo isso. Fala Jesus, é só em ti nós podemos dizer eu sou. Você tem que meditar constantemente isso e você vai entender o que... Talvez você não esteja captando a alma imortal, porque você está querendo pensar nela em termos de uma substância. Quando ela consiste apenas nisto, neste eu sou. Nesta capacidade de ter uma identidade e recuperá-la de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Está entendendo? Então, aí é o que dizia Schelling. Eu acho uma das frases mais lindas da história da filosofia. Ele não faça um pouco do princípio de identidade, porque o princípio de identidade é Deus. Então, por hoje é só. Até semana que vem. Muito obrigado.